O nosso tema dessa noite, então, é cuidar do corpo e do espírito. Então, quando a gente fala de cuidados, a gente já sabe várias coisas. Já sabemos como nos cuidar, ou pelo menos a gente acha que sabe, né? Cuidar do corpo, existem uma série de ensinamentos, a ciência, a cada dia, ela vai nos mostrando algumas coisas para nos auxiliar nesses cuidados. Vários a gente já sabe, como eu disse. A gente se preserva em algumas coisas, a gente sabe que o corpo precisa de alimento, precisa de exercício, precisa de sol, precisa de atividade intelectual. São algumas coisas que a gente sabe já que precisa. Porém, a gente às vezes não faz algumas delas, ou faz de forma errada. Então, mesmo sabendo, a gente ainda não sabe interiormente. E o espírito, às vezes a gente negligencia ele, não dá a devida importância que ele tem. E ele também precisa de cuidados. Até, talvez, mais do que o corpo, por ele não ser tão aparente e pelas manifestações não serem tão rápidas como as manifestações do corpo. Se tu fica um dia sem comer, tu já começa a sentir os efeitos disso. E os cuidados com o espírito às vezes não se manifestam tão rápidos. Então a gente acaba deixando isso um pouco a desejar. E quais são os cuidados do espírito? Alguns a gente já pratica, né? Mesmo sem às vezes ter, saber conscientemente quais são eles. Lá atrás, há milhares de anos atrás, nos foi dito que uma mente sã reflete num corpo sã. E se a gente tratar a mente como espírito, a gente vai entender então que um espírito saudável se reflete num corpo saudável. E o contrário é perfeitamente verdadeiro. As nossas doenças que a gente acaba manifestando durante a nossa vida, elas têm origem em problemas espirituais, problemas emocionais, mas que são do espírito, não são do corpo, não são da carne. E a gente tenta várias vezes meio que maquiar essas doenças, esses sintomas que surgem. A gente não enfrenta eles da maneira adequada, de frente. Não trata eles como eles devem ser tratados. E o que acontece é que a gente adoece num segundo momento. Mas num primeiro a gente fica dando voltas ao redor do nada. A gente fica se iludindo com situações que não nos levam a lugar nenhum ou até agravam os nossos problemas. As ansiedades que nós temos hoje, que é um dos males do século, elas provêm do quê? De uma necessidade do espírito que a gente não vai a fundo para descobrir o que é essa necessidade, por que está se manifestando dessa maneira. A depressão, que é um outro mal. Por que nos sentimos, às vezes, tão caídos nesse sentido? Por que não conseguimos ver na vida a felicidade que ela nos proporciona, a graça que ela tem, a alegria? Por que nós acabamos vendo as coisas negativas? Por que não conseguimos perceber isso? Por que nós não conseguimos olhar para dentro? Quando o nosso corpo ele reage com um sintoma físico ou até mental, ele está pedindo para que a gente dê atenção àquilo. É uma demonstração que nós mesmos estamos pedindo a atenção consciente sobre aquele problema, que muitas vezes nem é aquele que está aparecendo, é algo mais profundo. E o que que normalmente a gente faz quando surge um problema? A gente trata com um remédio, por exemplo. Se nós temos uma dor de cabeça, a gente toma um comprimido para passar a dor de cabeça. Mas o que que originou essa dor de cabeça? O corpo está pedindo para que a gente dê atenção para aquele sintoma. Melhor, para aquela causa. E a gente responde para ele que aquilo não é importante. Que a gente dá um comprimidinho pequeno para ele ficar quieto. De que maneira que o nosso íntimo interpreta isso? Aquilo que está buscando alguma coisa. Quando uma criança em casa nos chama a atenção, pede a nossa atenção e a gente joga alguma coisa para ela se distrair e parar de nos incomodar, qual é a mensagem que a gente está passando para ela? Que aquilo não é importante, aquela demanda dela não é importante para nós. E o corpo é da mesma maneira. E aí acaba aparecendo, às vezes, uma doença bem mais grave. Porque ele vai somatizando um problema. Um problema que a gente não vai enfrentando. Então, nesse cuidado de corpo e de espírito, se a gente cuidar bem do espírito, se a gente se posicionar de uma maneira a dar mais atenção, a saber que aquilo ali realmente existe e merece essa atenção, a gente vai resolver boa parte dos nossos problemas físicos. Porque o nosso corpo é o nosso instrumento nessa encarnação. É um instrumento perfeito. E que muitas vezes a gente acaba chegando no fim da nossa, dessa nossa encarnação com ele bastante avariado, né? Um corpo que a gente recebeu em perfeito estado. Então, que a gente possa conseguir, de repente, dar essa parada, essa refletida no que é realmente o sentido da vida. Por que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, por que nós temos tais situações ou tais problemas que vêm até nós? Muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, mas por que que a minha cruz é tão pesada? Mas em vez de perguntar para uma outra pessoa, a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Será que é tão pesada? Ou será que eu não estou tendo a atitude de repente me fortalecer para conseguir carregar? Porque ela não vai desaparecer, né? Não adianta eu pedir para outro fazer aquilo, porque o problema vai voltar. O que é nosso, o que é individual, cabe a cada um. Não adianta a gente correr, porque a coisa vem atrás. A gente sabe disso, mas muitas vezes a gente tenta se enganar. Que nem quando eu disse no início da questão do cuidado do corpo, a gente sabe de algumas coisas que nos fazem bem, algumas coisas que são necessárias, algumas coisas que não nos fazem bem. Mas a gente, às vezes, faz diferente. Tenta experimentar para ver se, de repente, vai ter um resultado diferente daquele que a gente já sabe. Mas o resultado é sempre o mesmo. Então, é uma maneira da gente começar a ter mais consciência e até responsabilidade sobre a nossa vida. Porque não adianta a gente chegar lá na frente e se dar conta de que, de repente, eu podia ter feito melhor. Cada instante é único, cada momento ele traz em si uma oportunidade única para a gente fazer o que tem que ser feito naquele momento. Depois que passou, eu posso sim me preparar para uma outra oportunidade, mas aquela passada ali não recupera mais. O momento é aquele. Então, todos nós estamos aqui hoje, aqui mesmo, porque a gente está tentando trazer algumas verdades para dentro de nós. Que a gente está tentando buscar algo mais para que nesse dia a dia nosso a gente possa agir diferente. A gente está semeando algumas coisas que a gente quer colher. Mas a gente realmente cria isso é ali fora, nas oportunidades dos relacionamentos que a gente tem, onde a gente pode aplicar tudo isso que a gente está tentando aprender. É na aplicação que a gente vê se a gente está conseguindo, se a gente realmente sabe, se a gente tem que, de repente, corrigir. É no nosso dia a dia, em cada situação, é que a gente vai analisando, vai avaliando. Então é um caminho longo, mas é um caminho que a cada dia, a cada passo que a gente dá, a gente não retrocede, a gente não volta mais. Aquele aprendizado que foi feito, ele permanece com a gente para sempre. Essa é uma garantia que a gente tem, é uma certeza do amparo que a gente tem para nos auxiliar. A gente às vezes dá muito valor para as coisas negativas, mas tem todo o lado positivo do nosso lado. É só a gente ter a vontade, ter a disposição que as coisas realmente acontecem. Então que a gente possa cuidar do corpo e cuidar do espírito, porque nós somos espíritos encarnados e a gente não pode querer cuidar só de um ou só de outro, porque senão a coisa não flui, não anda. Quem quiser tem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre esse assunto e nos dá algumas informações desse cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo e com o nosso espírito.